A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Ora bem, nós, humanos, estamos no século XXI, supostamente o século mais evoluído da nossa história. Somos, supostamente, cada vez mais inteligentes. Construímos máquinas que nos substituem, desde as tarefas mais básicas até às de extrema complexidade. As distâncias encurtaram, as amizades aumentaram e nós, bem, nós, na verdade, nós continuamos tão tribais como os nossos ancestrais. Não é verdade, dirão a maioria dos que nos ouvem. Não é? Ai não, não é. Então não é verdade que nos encontramos todos tribalizados? Uns porque assim o decidiram. Outros, porque a isso os obrigaram. E que todas as tribos têm o seu chefe? Uns entronizados quase num trono dourado. Os que estão no trono das classes desportivas, nos partidos políticos, nas associações religiosas, etc. Outros que, não estando num trono tão dourado, não são por isso menos adorados. Os que estão nas associações político-sociais e outras de menor dimensão. E por fim, mas não menos importantes, embora sem trono dourado, temos os outros que, ou pela genética, ou pela simpatia, conseguiram sobrevalorizar a sua pessoa junto do grupo e que, cuja cadeira é um pouco diferente. Por isso, às vezes a mesma cai, outras é derrubada, mas tantas outras vezes também é aos ombros levada. Refirmo às tribos da família, às tribos dos amigos, de companheiros de trabalho, de grupos de diversão e outros. Quer isto dizer que todos vivemos tribalmente, pertencendo ao mesmo tempo a diversas tribos que nem sempre, e felizmente, coexistem no mesmo espaço físico em que, para o bem ou para o mal, se encaixam naturalmente umas nas outras. E a verdade é que não sabemos viver sem pertença tribal. A última, que agora apareceu, é, para alguns de nós, a mais importante. É a tribo netiana, a rede social, que também tem um guru, que, embora disfarçado, é quem inicia, dá pujança e termina o batuque que a sua tribo segue religiosamente. Contudo, dentro da tribo, somos muitas vezes verdadeiros cordeiros, mas, com ela e por causa dela, também nos revelamos verdadeiros desordeiros. Mas a verdade é que é a tribo. São as tribos que nos dá, que nos dão energia, força e poder. Entretanto, seria bem interessante vermos o nosso comportamento através de um grande microscópio, lá bem no alto do firmamento terrestre. Ficaríamos surpreendidos, com certeza. Ficaríamos surpreendidos com o nosso movimento e comportamento tribal. Ficaríamos surpreendidos com o rebuliço de entradas e saídas e divertir-nos-íamos, de certeza, jogando o jogo do... Afinal, quem é quem? Afinal, quem faz o quê? Afinal, onde está quem? Ficaríamos surpreendidos ao verificar que, afinal, nós, o animal racional, e superiormente inteligente, é também inferiormente capaz quanto à sua escolha de pertença tribal relativamente ao animal irracional. É que este, para sobreviver, não tem que várias tribos se escolher. Seleciona o caminho da sua tribo universal. Enquanto nós, nós não queremos saber da nossa tribo natural. Preferimos o caminho da pertença tribal em zigue-zague, em que, umas vezes escolhemos ser freira, outras escolhemos ser frade. Sejam felizes! Vai viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. No tempo das patuscadas, das guitarras e toiradas, das hortas e carrascão, eram as iscas o prato de mais consumo e barato na vida de um cidadão. E ninguém se envergonhava, toda a gente que passava entrava nessas vielas. Sentia-se a gente bem, sendo simples um vintém, 30 réis eram com elas. Se ao longe vinha um parceiro e o cheirinho lhes sentia, até mesmo apetecia comê-las só pelo cheiro, e a sua fama foi tal. E o povo então era vê-lo travessa do cotovelo e rua do arsenal. E então o povo era vê-lo travessa do cotovelo e rua do arsenal. Hoje tudo isso mudou, a taberninha acabou, desapareceram os becos. Os cocheiros são choferes, vigaristas souteneres e o casqueiro papos secos. Se os meninos odaliscas comessem um prato de iscas daquelas bem temperadas, morriam de indigestão, não bebendo um garrafão da água das pedras salgadas. Se ao longe vinha um parceiro e o cheirinho lhes sentia, até mesmo apetecia comê-las só pelo cheiro, e a sua fama foi tal. E o povo então era vê-lo travessa do cotovelo e rua do arsenal. E então o povo era vê-lo travessa do cotovelo e rua do arsenal. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Belém, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Belém, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzina da moça comandando a massa, e continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Ipanema, aquele abraço. alô Rio de Janeiro, aquele abraço, todo o povo brasileiro, aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, Realengo, aquele abraço. Aquele abraço, alô, torcida tricolor. Mas o Chacrinha continua balançando a pança. E buzinando a moça, comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço, todo mundo da Portela, aquele abraço, todo mês de fevereiro, aquele passo, alô, banda de Ipanema, aquele abraço, meu caminho pelo mundo é o mesmo traço que a Bahia já me deu. Você que não me esqueceu, aquele abraço, alô Rio de Janeiro, aquele abraço, todo povo brasileiro, aquele abraço. Hey, hey, hey, RTAFM. Juntos os dois, ao longo da estrada. Matar desejos, a sede com beijos na fonte sagrada. Mas um certo dia, como era esperada, na encruzilhada, não veio a Maria a hora marcada. Seus olhos divinos para sempre fechou. Tocaram os sinos e a fonte secou. E àquela hora, por ela marcada, de noite ou de dia, o Chico da Nora, na encruzilhada, esperava Maria. Na mesma campa nasceram duas roseiras a par. Conforme o vento as movia, iam-se as rosas beijar. Deu uma rosas vermelhas, desse vermelho que os sabes dizem ser a cor dos lares, onde o amor põe centelhas. Da outra, gentis parelhas de roças brancas vieram, só nisso diferentes eram. Nada mais as diferenciou, a mesma seiva as criou, na mesma campa nasceram. Dizem contos magoados que aquele triste coval fora leito nupcial de dois jovens namorados que no amor contrariados ali se foram finar e continuaram a amar lá no além. Todavia, e por isso ali havia duas roceiras a par. A lenda simples, singela, conta mais que as rosas brancas eram as mãos puras, francas, da desditosa donzela. E ao querer beijar as mãos dela, como na vida o fazia. A boca dele se abria em rosas de rubra cor e se gravava o amor conforme o vento as movia. Quando as crianças passavam junto à linda sepultura, toda a gente afirma e jura que as rosas brancas coravam e as vermelhas se fechavam para ninguém lhes tocar. Mas que alta noite, ao luar, entre um séquito de goivos, tal qual os lábios dos noivos, iam-se as rosas beijar, tal qual os lábios dos noivos, iam-se as rosas beijar. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera, na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Duas molas de cartão numa terra de França. Um português deixou assim seu Portugal. Como tantos outros, ele não perdeu a esperança. O português que deixou seu Portugal. Aqui, à noite, junto aos seus amigos, ele procura viver. Lembra a sua mulher e seus filhos, ele esquecer. Ele canta fados tristes e tradicionais. O português que deixou seu Portugal. E como aqui a chuva para ele é demais, ele vai pensando ao sol do seu país natal. Escreve dia a dia, ele vai pensando em voltar. Para ele, na sua maior alegria, era seus filhos beijar. Duas malas de cartão numa terra de França. Um português regressa ao seu país natal, levando com ele carinho, amor e esperança. O português que entra enfim ao Portugal. O português que entra enfim ao quiseres casar comigo, vou pedir-te à tua mãe. Oh Maria, vai, oh Maria, vem. Mas eu desde já te digo que isto assim não acaba bem. Oh Maria, vai, oh Maria, vem. Maria, tu tens a mania e a fantasia de eu casar contigo. Se um dia me prendes pela asa, para meteres em casa vai ser um castigo. Maria, tu tens a mania e a fantasia de eu casar contigo. Se um dia me prendes pela asa, para meteres em casa vai ser um castigo. Música. Sei que tu tens a vaidade que por ti qualquer um cai. Oh Maria, vem, oh Maria, vai. Mas não te faça vontade, não vou falar a teu pai. Oh Maria, vem, oh Maria, vai. Maria, tu tens a mania e a fantasia de o casar contigo. Se um dia me prendes pela asa, para meteres em casa vai ser um castigo. Maria, tu tens a mania e a fantasia de o casar contigo. Se um dia me prendes pela asa, para meteres em casa vai ser um castigo. A fantasia de o casar contigo. Se um dia me prendes pela asa, para meteres em casa vai ser um castigo. Maria, tu tens a mania e a fantasia de o casar contigo. Se um dia me prendes pela asa, para meteres em casa vai ser um castigo. Que deu brado nas toiradas e andava pela moraria, em muito palácio havia descantos e guitarradas. E andava pela moraria, em muito palácio havia descantos e guitarradas. E a história que eu vou contar conta uma certa velhinha. E uma vez que eu fui cantar ao salão de um titular lá para o Paço da Rainha. E uma vez que eu fui cantar ao salão de um titular lá para o Paço da Rainha. E nesse salão doirado, de ambiente nobre e sério, para ouvir cantar o fado, e é sempre um embuçado personagem de mistério. Personagem de mistério. Mas certa noite houve alguém que lhe disse: ergue da fala, e embuçado nota bem que hoje não fique ninguém e embuçado nesta sala. Embuçado, nota bem que hoje não fique ninguém embuçado nesta sala. E ante a admiração geral descobriu-se o embuçado e ele é o rei. Houve beija mão real e depois cantou-se o fado. E ele é o rei de Portugal. Houve beija mão real e depois cantou-se o fado. RTA FM. qualquer lugar. E a rama é a linda rama, a rama do Olival. Eu gosto muito de ouvir cantar a quem aprendeu. Se houvesse quem me ensinara, quem aprende era eu. Oh, rama, oh, que linda rama, oh, rama da oliveira. O meu par é o mais lindo que anda aqui na roda inteira. Que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh, rama, oh, que linda rama, oh, rama do olival. Não me inveja de quem tem carros, parelhas e montes. Só me inveja de quem bebe em todas as fontes. Oh, rama, oh, que linda rama, oh, rama da oliveira. O meu par é o mais lindo que anda aqui na roda inteira. Que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh, rama, oh, que linda rama, oh, rama do olival. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. Eu tinha uma voz. mulher pouco disse e também a minha assada. É rapaz, não me tremoce, quem te quis ou leva o osso, que daqui não comes nada. Fica aqui, dá um pezinho, dragão, dragão, fica aqui, teu bom abaixo. Fica aqui, dá um pezinho, dragão, dragão, fica aqui, teu bom abaixo. O meu coração e o teu, o meu coração e o teu, são duas pernas de baixo. Chama canalha, homens a língua arcaia do calame, chame a mim. Fica aqui, dá um pezinho, devagar, carinho, entre o pulho e o topé. Fica aqui, dá um pezinho, devagar, carinho, entre o pulho e o topé. Não há ilha mais bonita, não há ilha mais bonita do que a de São Miguel. Quanto mais quero esquecê-la, vejam lá, tanto mais me lembro dela por meu mal. Eu não sei viver sem ela, passo lá rente à janela, sem ver dela nem sinal. Se a encontro por acaso, como é bom, mas passamos adiante sem olhar. Por orgulho quando passo, eu até apresso o passo, mas depois volto a passar. Ai, se os meus olhos falassem, contavam quantas saudades eu tenho de ti. Ando morto por te ver, vejo-te só a correr para não ver que te perdi. Ai, se os meus olhos falassem, amor, sabias quem te quer bem? Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem o que eu não conto a ninguém. Agora mudou de rua, vejam lá, tem uma casa mais alta que Estadão. Agora nem parece ela a rapariga singela que eu via no resto do chão. Mudou tanto, tanto, tanto, podem crer, como do dia para a noite, tal e qual. Agora tudo que resta dessa rapariga honesta é este amor sempre igual. Ai, se os meus olhos falassem, amor, sabias quem te quer bem? Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem o que eu não conto a ninguém. Na vida em que o tempo já não corre, voa.